Game Trap Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track Podcast, esse é o episódio de número 26. Congratulations. E vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabza e olha aqui. Eu sou o Zabza e fiquei muito espantado pelo fato de descobrir que o jogo que eu jogava do Tony Hawk não era o primeiro, sim o segundo. Eu sou o Jevabó aqui jogar skate na analógica de cu é rola. É apertar botão, né? Smash button. É, smash button, é ficar na loucura. E você viu a evolução aí, ô Excel? Plus Javan pra Javan Bok, olha só. Agora Plus Javan, digivolve para Javan Bok. Javan. Javan Bok. É que eu digo o Coulson e eu tenho um skate empoeirado e com os rolamentos enferrujados embaixo da minha escrivaninha. Do meu forte mesmo era skate de dedo. Ah, cara, eu ia falar isso agora, tá ligado? Toma essa! Alô, galera, aqui é o Excel e eu comprei um skate de dedo só pra gravar esse cast. Olha só que bonito, hein? Que marca que é? Tec Tec. Velho, é do Tony Hawk, cara. Tá escrito aqui embaixo, Tony Hawk. Aí tem uma caveirinha de um pássaro. Então, galera, a gente tá reunido hoje aqui pra falar das músicas de uma série de jogos de skate, nomeada de Tony Hawk Pro Skate. Pro Skates. Tony Hawk's Pro Skates. Tony Hawk's Pro Skates. Então, Tony Hawk Pro Skaters, do primeiro ao quarto. Eu acredito que ninguém vai escolher a música do quarto, né? Mas vamos falar um pouquinho dele. Até porque a gente gosta de ouvir música na sala, né? Então, vamos lá pra leitura de e-mails e comentários e já voltamos. Então, começando mais uma leitura de e-mails ao som de Pokémon. Olha que desgraça, brincadeira. Olha aí, tô aqui com o Digo Coulson. E aí, Pia? Fala, pessoal. Fala, Zabla. Beleza? Beleza. Então, a gente vai ler os comentários e e-mails que tivemos a respeito do último cast, o Game Track 25, que foi especial, né? A respeito de um compositor, o Chris Velasco. A gente falou lá que ele fez trabalhos em God of War, Darksiders, Borderlands. E a gente esqueceu de falar... Esqueci de falar que o cast, nesse formato, assim, falando sobre compositores, eles vão sair com uma frequência pré-programada em média, assim, de a cada intervalo de 10 caches. Então a gente esqueceu de falar isso, né? Então espere que no futuro a gente vai ter mais tematizados em compositores. Bacana. E vamos pros recadinhos. Nosso Twitter, Rodrigo. Nosso Twitter é @meialuax, tudo junto. Isso, e lá a gente tá sempre postando notícia, algumas coisas. Quando sair qualquer novidade no blog, lá tá sendo postado automaticamente. Então qualquer dúvida que você tenha na hora, assim, pode mandar lá que eu ou o Rodrigo, a gente tá atualmente controlando o Twitter lá do MeialuaX. Então as dúvidas a gente tá tirando por lá. E a gente tem que falar da TF Night, né? A última TF Night foi muito legal, né, Rodrigo? Como sempre, né? Cara, as TF Nights aí estão crescendo, bastante gente participando, tá bem legal. Ó, e a galera que quer participar com a gente procura chegar cedo sempre, que às vezes eu deixo pra entrar um pouco mais tarde e até surgir uma vaguinha ali. É que a gente não conseguiu ainda fazer um servidor, né? Se alguém tiver uma ideia de como fazer um servidor bonitinho. Mas ainda bem que pelo menos tá sempre cheio, né, cara? E nesse domingo, dia 17, próximo domingo aí, vai ser o primeiro episódio independente do New Game, que o Javan tá lá com o Roche, e a gente vai estar falando sobre um tema muito legal. Ele era uma parte do MeialuaX Podcast, né? Ele era um bloco, ele era o maior bloco lá. E o MeialuaX Podcast saiu por último, que é o número 7. Tá bem legal, apesar de não ter um New Game, mas tá bem legal. Tem novidades lá no meio. Um preview de uma novidade, né? Do velho Gervásio. É que na verdade, como o New Game, ele era muito grande dentro ali. E foi legal essa separar, né? Então é isso, vamos pro primeiro comentário, Rodrigo. Vamos lá pro comentário do Madruga Jackson. Ele sempre participa com a gente aí no Death Knight, né? É, o viciado, né? Joga Demon Man pra caralho. Puta que pariu, vai se ferrar. Ele tá sempre comentando, todos os posts eu sempre vejo. O top commenter, né? É, ele acompanha bastante a gente aí, valeu. É, ele fala aqui: fala pessoal do MeialuaX, ótimo cast. Não conheci esse músico, Apesar de ter jogado os dois God of War, fiquei com arrependimento de não ter comprado Darksiders na promoção do Steam. A gente falou bem do Darksiders, né, no cast. Acho que ficou com arrependimento que eu peguei também na mesma promoção que ele perdeu ali, peguei a promoção do Darksiders. É um jogaço, cara. Curti pra caramba. É o God of War que faltava pra PC, entendeu? Ah. Eu não joguei, mas eu vi você jogando ali e eu achei o jogo sensacional, cara. Sim, muito, muito legal. Pô, dizer que ele fez a música do Bate Forte e o Bate Forte o Tambor, a gente colocou no final lá. Ah, Bate Forte o Tambor. E... A gente ficou zoando no cast, assim, que o cara tinha inventado o tambor. Você chegou a escutar o podcast, Rodrigo? Um pedaço só. A música dele é muito presente, alguns instrumentos, mas o mais presente é tambor, né? Então por isso que a gente falou que ele, a música do Bate Forte o Tambor foi ele que fez. Sabe que ele faz parte do Lodum? É, vai saber. Falou, pessoal, Isabos, eu quero minha pizza portuguesa. Você disse que ele entendeu errado. É, entendeu errado. Não. No final da leitura de e-mails... Ele quer... A gente que quer ganhar a pizza. A gente não quer dar pizza pra ninguém, não. A gente recebeu um e-mail lá da GG Pinheiro, que participa lá do... Super Controle Podcast. O pessoal lá do Super Controle Podcast, um beijo. E ela começa o e-mail dizendo assim... Me chamo Jéssica, mas vocês podem me chamar de GG ou Little J. Tenho 21 anos, acabo de completar 21 anos no dia 1º de abril, quando a gente lançou esse cast. E não é mentira! Moro em São Paulo e trabalho no site dos chapas queridos do Super Controle. Já venho escutando os casts do Menos X há algum tempo, mas este em especial, do Chris Velasco, me cativou muito. Geralmente os fãs de game music apreciam mais os compositores japoneses, o que é uma injustiça, em vista que existem muitos compositores ocidentais que merecem destaque. Graeme Norgate, Tommy Talarico, um beijo, né, que é o cara da VGL. Gostei muito de saber mais sobre Chris Velasco e, sinceramente, até então não tinha notado que ele estava na trilha de God of War. Pois o Marino, né, o Gerard Marino, ele roubou a cena da trilha. Como a gente disse, o Chris Velasco, ele não fez a trilha sonora de God of War sozinho. Ele fez uma participação e lá ele ganha destaque. As outras participações lá que ele fez mais efetivas foram em Prototype, em Mundanite Combat, sim, que praticamente ele fez sozinho. Em Prototype ele fez com um parceiro dele lá. Continuando, espero ouvir mais cast sobre compositores em breve. E desde já convido para participar da minha coluna no Super Controle, que se chama Little J vs The Game Music. Beijos, menino. Então, como eu disse antes da gente ler os comentários aqui, a gente vai fazer mais podcasts relacionados aos compositores, né? A coluna aí, acho que a gente vai participar sim, pode ter certeza, é um convite muito legal. Agora, Rodrigo, último comentário aí. Vamos pro último aqui, que é o Hawks. Ele meio que deu uma sequência, comentário do Madruga Jack, uhum. Falou, pizza, é. Mas enquanto ao cast, muito legal, tipo, o Chris Velasco é um cara muito fera. Tipo, o cara fez a trilha sonora de God of War, que é uma trilogia nível Kratos, de ser. Muito legal. Aí, ó, mais uma pessoa que teve interpretação errada. A gente falou, ele fez parte. Ele, por exemplo, a trilha sonora lá de God of War, ele tem mais ou menos, em média, 18 a 20 músicas. Ele fez no máximo 5, e foi no terceiro jogo. No primeiro e segundo, ele fez 4 músicas. Então, ele não fez a trilha sonora, ele participou... E antes da gente finalizar aqui, o Rodrigo tem um aviso, né, Rodrigo? É, pra galera que acompanha, que curte o Old School, né? Acredito que, acho que quase todo mundo lê. Tem galera que é mais ou menos a minha idade que jogou jogos. E a galera mais nova que acompanha pra ver as coisas do nosso tempo, né? Que eram um pouco mais humildes, né? Uhum. Então, agora também vai ter o Old School Consoles, que vai ser mensal. É, não é exatamente mensal, né? Como a gente tem várias pessoas fazendo colunas no site, né? A gente vai fazer uma frequência das colunas, assim, a cada 4 semanas. A gente não consegue pegar 30 dias assim, que fica um pouco confuso. Alguma coisa vai bater com a outra. Então a gente preferiu fazer a cada 4 semanas. Então esse post seu aí de Old School Consoles vai ter uma postagem uma a cada 4 semanas. Sempre no terceiro sábado desse intervalo. É isso, vai ser mais ou menos o mesmo formato, né, do Old School. Só vou contar um pouco da história dos consoles, coisa, mas também não vou contar muito já. Vamos ver aí como que vai. Vai ser a recepção do pessoal, né? É, isso. Então vamos voltar pro nosso cast de Tony Hawk's Pro Skater. Show de bola, hein, cara. Show de bola. Attention, all you niggas, all you bitches, Trap. Time to put down the crystal, time to take off the ice for a minute, time to throw a little mud in this motherfucker. Em 1999, a empresa Activision lançou o jogo Pro Skater do Tony Hawk. Tony Hawk's, né, que tá Tony Hawk's Pro Skater. Foi uma das linhas mais sucedidas em questão de jogos de esportes radicais. E a produtora, né, que a gente tem que citar aqui é a Neversoft, né, que foi o, acho que um dos principais jogos da Neversoft, que fez ela sobreviver por muito tempo. Desenvolvida pela Activision, que sempre tá aí na frente com muitos jogos bons. Sim, né, ela é uma subdivisão da Activision, né, não seria... Ah, pra mim aparecer aquele TV voando loucamente, é pra mim jogar da Activision, sabe? A Activision foi a publisher, né, e a produtora mesmo foi a Neversoft. Ah, mas quando você é pequeno, você nem pensa nessas coisas. Quando você é pequeno, você mal e mal presta atenção na capa do jogo. É verdade, cara, você quer jogar. Essa bodega pra rodar e jogar. Literalmente. Você quer saber de entrar no jogo, botar o código, pegar o Homem-Aranha e botar pra fuder. Enquanto come aquele Cheetos Bola, né? Nossa, Cheetos Bola sujando o controle, né? Engordurado, lambendo os dedos. Controle da locadora. Comendo Doritos, cara. Não, mas Doritos é ainda não era tão popular. Pra aquela época a gente não tinha dinheiro, né? Não, Doritos teve um tempo no Brasil que parou de fabricar. Então, aí que você não tá entendendo. Meu pai tinha locadora, ele vendia salgadinho. Olha só, quer dizer, você pegava esse salgadinho de graça, né? Opa, e jogava de graça também. Então, voltando pra tela do podcast, eu vou falar do primeiro aqui. Não. Você vai falar do primeiro Tony Hawk, não é do primeiro aqui, não. Então, eu vou falar do primeiro Tony Hawk, como o Excel me corrigiu. Ele foi lançado em 99, a princípio pra PlayStation. A partir de 2000 ele foi lançado pra Nintendo 64, Dreamcast e Game Boy. E somente em 2003 foi lançado pro celular videogame, alguma coisa no mundo, chamado N-Gage da Nokia. E eu desafio a encontrar alguém que jogou Tony Hawk no Dreamcast. Eu joguei. O 2 sempre no Dreamcast? Eu acho que eu joguei no 2 no Dreamcast. Todo mundo jogou essa merda pro PlayStation. Mas eu já deve ter jogado no... Não, pra ser sincero, eu não me lembro do 2 no Dreamcast. Eu lembro quando meu pai comprou o Dreamcast pela primeira vez na locadora, que foi uma coqueluche foda no bairro lá. ele já fez questão de... Como ele já tinha o PlayStation 1 há muito tempo lá com o Tony Hawk, ele fez questão de já comprar o do Dreamcast, né, cara? Porque já era aquele gráfico mais... Peraí. Filho de dono de locadora é isento de qualquer comentário sobre jogo e plataforma, né? Mas... Você tinha mínimo a obrigação de jogar tudo. A maioria, pelo menos, jogava, né? Jogar, não me recordo, mas eu me lembro que quando saiu o Dreamcast, me lembro que tinha saído aquele Tony Hawk com um gráfico melhor. Eu não tava falando, ah, é a mesma coisa do Tony Hawk 2, só com gráfico de Dreamcast. Será que foi tanta diferença assim mesmo? Eu não lembro. Ah, foi, porque não foi, é, foi tanta diferença. É, foi pra gente não, porque a gente era novo e não entendia merda nenhuma, mas pra quem Tá, mas eu já reparava essas coisas, aquele gráfico mais firme, né? Em 2000 você já reparava, você via a mudança de Soul Edge pra Soul Calibur gritante. Cara, eu nunca joguei Soul Edge. Então, enfim. Nossa. O primeiro jogo, ele tinha disponível 10 skatistas e tinham mais 2 que seriam desbloqueados conforme você ia avançando no jogo, né? E além disso, você tinha níveis que passavam em várias cidades dos Estados Unidos, cidades da Califórnia, da Arizona, além de Nova York e Flórida. Califórnia, cara. O Rodrigo é fã da Califórnia, né? Sou um californiano de coração. Fala a verdade, você é fã das California Girls. A fase, tem mais, a fase mais foda era Miami, aquela da escolinha. Que você começava lá em cima, no housezinho, daí você parava, pulava, entrava lá numa curva e daí você saía no pátiozão do colégio. Eu tenho certeza que esse não é o 2. Esse é do 2, que na verdade no 2 tem o School 2, é. School 2. Esse é o School 2. Verdade. Vocês jogaram um ou fizeram igual eu, assim, sempre pensou que jogou um e na verdade jogou 2? Verdade, eu basicamente joguei só o 1, aí eu joguei um pouco do 2 e um pouco do 3. O 4 eu nunca peguei pra jogar. Eu me lembro que eu joguei bastante o 2, aí joguei bastante o 3, e daí o 4 eu peguei pouco, e depois só voltei a jogar nos Underground. Rodrigo joga em tudo, né? Locadora, né? Rodrigo, ele tem obrigação de ter jogado. O 1 e o 2 eu joguei bastante. O 3 já não foi tão atrativo e foi muito repetitivo, não. Assim, sabe? Não trouxe novidade igual o 2 trouxe em cima do primeiro, assim... Algumas manobras diferentes, sabe? No primeiro já tinha, falando em manobra, já tinha aquele negócio infinito, você ficava, tipo, andando um corrimão forever? Ou só no 2 que veio? Acho que nenhum anda no corrimão forever, cara. Não, dá sim, tem cheat pra isso. Todos tem um que você tipo, fazia uma manobra assim de 100 mil pontos, assim, que você batia o olho e aí ficava, tipo, fazendo o corrimão. Ah, não. Isso aí é na fase do 2, aquela fase que tem um helicóptero. Ah, então beleza. É aquela lá que você tem a manha pra você conseguir fazer certinho, assim. Pensei que fosse no primeiro. Se eu não lembro, a partir do 3 você tem a possibilidade de fazer manobra no manual. Se você for bem sucedido, você consegue fazer, sei lá, uns 300 mil pontos no manual, porque você pode ficar mudando de manobra e aumentando a multiplicação da pontuação. Então você faz lá, tipo, 2000 vezes 200, sabe? Foi mais ou menos ali que eu comecei a jogar bastante, assim, que eu só fazia manual pra tudo. Agora, falando em questão de trilha sonora do primeiro jogo, ele teve disponível 10 músicas, né, com várias bandas, não teve nenhuma repetida, como em alguns outros jogos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. As bandas aqui, no primeiro é The Suicide Machine, Goldfinger, Speed Ailer, Dead Kennedys, Primals, Unsunny, The Vandals, Suicide Tendons, Evan Hood e The Ernies. The Ernies, obrigado. Bom, o segundo então já veio praticamente na sequência do primeiro, né? Que foi lançado em 2000. Né, um ano depois. Zoando que veio na sequência do primeiro. Olha não, só que bonito. Não, corrigindo. Quando eu digo na sequência, eles não esperaram muito tempo, tá? Não só isso, como veio uma onda completamente avassaladora de jogos baseados em esportistas profissionais. Por exemplo, no Dreamcast, no Nintendo 64 e no Game Boy Color, o primeiro e o segundo saíram no mesmo ano, né? Então, na verdade ele foi melhorado algumas manobras, né? Foi acrescentado, tipo, manobra manual. O resto não, quase não mudou quase nada. Alguns skatistas diferentes, e fases diferentes também, né? Tipo, teve o School 2, que tá uma fase na França. Tem mais fases na Califórnia, fase no México. É no 2 que tem aquela fase que é no lá embaixo, numa warehouse, assim? É, tipo, ginásio. É, acho que é no 2, sim. E no School é legal, no School 2 é legal que você pode entrar na quadra de basquete. É, tem a fase de Montana, tem Nova York. E tem alguns níveis escondidos, né? Tem um nível da... Só que esse aqui é pra Nintendo 64, só no caso, que é o nível Hoffman, que na verdade teve um jogo chamado... Matt Hoffman, que né, na verdade era um ciclista, mas é mais ou menos a mesma engine, né? Então, você pode desbloquear uma fase daquele jogo, só que é só no Nintendo 64. Tem a fase do Havaí, tem a fase em Detroit, em Phoenix, Chicago. Woodland e Phoenix é a fase do primeiro jogo, você pode desbloquear no segundo. Então, e esse jogo já veio com 15 músicas, né? Papa Roach, Anthrax... Papa Roach. Papa Barata, né? Anthrax, na verdade isso aqui teve um feat, né, que é Anthrax e Public Enemy, né? Rage Against the Machine, Locked by Nature, Bad Religion, olha aí, Power Man 5000, Millencolin, cara, descobri Millencolin nesse jogo, que cara, sou fã até hoje. Uma banda muito foda, cara. Olha só, The Height and the Might, Bloody Pistols, Egg Wagon, Styles of Beyond, Consumed, Fumanche, nem sabia que tinha essa banda, Hollow Life e Swing Utters. Uma outra coisa que vale a pena citar, já no segundo já começou a ter pista de competição, né? Que deixando ela pra competição mesmo, que era, acho que tinha, não sei se tinha modo história no primeiro, né? Primeiro tinha, modo carrier, né? É, mas eu modo acho que. Modo história é feio de dizer, né, cara? Modo história. Modo história, você é um skatista, sua história é o quê? Ah, mas no, a partir do Underground tem um modo história. Mas não, é um modo carreira, cara. No Underground é uma historinha, diferente do carreira. E sempre aquele tipo de missão lá, no colégio, lá, atropele 5 vezes o segurança do colégio. Pegue as notas de dólar, coisa assim, né? Eu desisti de ser skatista depois que eu descobri que pra fazer minha carreira eu ia ter que deslizar em fios de poste pra pegar uma fita secreta. Essa foi uma desvantagem no Nintendo 64, que eles não tinham os vídeos, né? Também aqui tem aqui o Tony Hawk Pro Skater 2X, que é o mesmo, só com uma versão melhorada, foi lançado pro Xbox, o primeiro Xbox, né? Foi lançado em 2001. Você podia jogar um modo multiplayer pela internet. Só que esses modos multiplayer do passado nunca davam muito certo, né? Imagina. Eu não consigo imaginar um multiplayer também de... O do próprio Dreamcast, ele prometia uma coisa lá, mas, putz, era pouco jogo que funcionava e era bem lagado. E no caso dos skates secretos que tinha o Spider-Man? Homem-Aranha. Ah, é o Homem-Aranha, cara, dando skate, cara. Era o mais apelão forever, né? Amigo do bairro, literalmente, né, cara? Tá, o Tony Hawk 3, ele foi lançado em 2001 pro Nintendo, o GameCube, o Game Boy Color, o PlayStation 2 e o PlayStation. E em 2002 foi lançada a versão pro Nintendo 64, Xbox, PC e Game Boy Advance, demorando um ano para poder sair para outras plataformas. Uma outra coisa que eu quero acrescentar aqui, de cortando um pouco, é que no segundo jogo da franquia, da parte do Pro Skater, a versão de Game Boy Advance foi eleita como o primeiro jogo em 3D para portátil. Era bem bom. Olha só que inovação. Bom, então, ele tinha 3 skatistas baseados nos skatistas reais e mais um bando de skatistas feitos pela equipe da Neversoft, sendo que esses skatistas não contavam na versão do PlayStation nem do Nintendo 64. E nas versões de Windows e PlayStation 2, você tinha como personagens secretos o Darth Maul do Star Wars, nossa, o Wolverine, o Officer Dick, que era um policial, que tinha quase em todas as outras versões de jogo, é verdade, o Private Carrera, prova de carreira era o personagem que você fazia no jogo. Geralmente a pessoa fazia ela mesma, né? É, mas só nessa ou tentava, né? Aí você tinha o Oli the Magic Bum, que era um mendigo, que ele apareceu pela primeira vez no 2, mas como uma missão do jogo. É, Kelly Slater, uma surfista profissional. Um surfista. Que depois... é, porra, cara, o cara você não sabe o Kelly Slater, uma... cara. Ele é macho, cara. Ele pegou a Gisele Bündchen, cara. Sim, ele é um cara carecão, maroto, maior. Cara, tá, peraí. Surf, cara. Tá, 9 vezes campeão mundial. Me explica agora o susto quando... Ele não sabe quem é Kelly Slater. Eu não acompanho o surf, cara. Pô, eu tô um pouco me fudendo pro surf. É. Ah, mas ele é cristão, sei lá. Ó, o Rodrigo aqui só conhecia ele por causa que ele pegou a Gisele Bündchen. Ô, cara. Kelly Slater, cara. Eu lembro de quando ele tinha cabelo, cara. Ah, eu só conheço Kelly Slater. Não. Olha essa, cara. Ele participava do SOS Malibu. O que é SOS Malibu? Eu nunca assisti SOS Malibu. Eu também não. Ah, ele é havaiano? Daí dá pra dar um desconto. Não, ele é de Popoa Beach na... Popoa. Ah, Flórida. Tem um país chamado... Não, e o pior que eu falei errado, não é Popoa Beach, é Cocoa Beach. É no... Caramba, cara. É ali. Enfim, continuando, Excel, ali, por favor. Né? Tem o Kelly Slater, que é um surfista profissional que mais tarde teve um jogo feito pela Neversoft. Assim como a maioria dos esportistas radicais teve, como eu havia falado na onda vassaladora de jogos, que foi seguido do Tony Hawk 1, saindo ali junto com o Tony Hawk 2, sendo de vários estilos, teve de bicicleta, teve de patins, teve até de patinete, cara. Nossa, sacanagem, isso é verdade. A gente fez um jogo de patinete? Sim. Eu sei que tinha um wakeboard. Eu não sei, não. Ah lá, aí depois, eu não conheço o cara que é surfista, aí eu sou um monstro, mas o cara que não conhece um jogo ridículo, tipo um de patinete que teve no videogame. Ah, peraí. É não, peraí. Ele participa de um blog de games surf... e ele não pode saber essas coisas. Cara, dessa vez eu defendo a Java, nem sempre a gente tem que ficar sabendo dos lixos que tem nos games. Ah, eu também não tenho que saber dos lixos que tem na vida real, tá ligado? Não, se ele fosse lixo, ele não era profissional campeão, né, cara? Pra mim, ele é lixo, cara. Ele é um cara que fica o dia inteiro no mar pegando marola, vai se fuder, velho. É, só uma marolinha, né? É só uma marolinha, velho. Só uma marolinha. Então, teve o Eyeball da Neversoft, que é o mascote da produtora, né, como personagem secreto. E por último, o personagem principal de Doom! O Doomguy. É, Doomguy, né? Nossa, cara. O nome do cara é Doomguy, cara. É. Aí, cara, com as fases, a gente via Foundry, né, Los Angeles, Rio Rucos, Suburbia, o Airport, Skater Island, Canadá, Tóquio, Cruise Ship, Downhill e nas versões para PSX 64, Los Angeles era um segundo nível e Canadá era o sétimo nível, sendo que nas outras dava uma variada. Airport era a fase mais legal do 3. Frisando aqui que Officer Dick é Officer Pinto. E como bandas, a gente via também aparecendo aqui The Adolescents, AFI, Alien Ant Farm, Body Jar, CKY, Delta Funky, Homo Sapien, Gutter Mouth, House of Pain, Car AS1, The Mad Capsules Market, Motorhead, The Next Man, Ozo Medley, Ramones, Red Hot Chili Peppers, Redman, The Reverend Orton Heat, Rolling Bands, Exhibit e Zebrahead. Cara, peraí. Tem uma banda... É sério mesmo que tem uma banda chamada O Calor do Reverendo Orton? Não, e a música deles é I Can't Surf. Eu não consigo surfar. Bom, até hoje, né? Tem banda chamada Pi... Ah, e o bacana desses jogos, assim, que eles botavam uma ou duas bandas, assim, famosas, e o resto tudo banda underground, assim, né, cara? Uhum, bem underground mesmo, bem característica do jogo. Era uma oportunidade dos caras aparecerem, né? Pois é, Activision fez isso bastante também com o Guitar Hero. Ah, tá certo que o Guitar Hero tinha bastante banda que todo mundo conhecia, mas... Não, certeza, tempo, cara, eles pegaram um monte de banda desconhecida. Tinha ali, ó, Kiss, tinha Iron Maiden... Não, apesar dessas, tinha umas bandinhas, assim, que não eram tão gritantemente famosas. Não, eram sim, cara. Não eram aqui no Brasil, mas lá fora fizeram sucesso do caramba. Ah, aproveitando sua deixa, o Snake tá aí. Então, vamos summonar o Snake? Oi, Snake! Boa noite, galera. Aqui é o Snake. Cheguei atrasado, mas eu cheguei para o cast. Agora que só falta o último. Agora que falta o último, falta o melhor. Falta eu. comecinho do cast a gente tinha que ter falado um pouco do Tony Hawk pessoa, né? Não, cara, boa. Quando eu fui jogar, eu nem sabia quem era o Tony Hawk, sabe? Eu fiquei whatever até o quinto jogo, sei lá. E depois como eu sou o demônio assim, porque cara? Eu não sabia quem era Kelly Slater. Não, eu sabia quem era Tony Hawk, só que pra mim, whatever, cara, sabe? Que, ele é o Pelé do skate, é assim como o Pelé. Ligado. Tipo, ele é o cara Jordan, que fez o 900, velho. Ah, não, Tiger Woods. Cara, pra você, cara, é a gente não sabia nem quem que era. A gente nem sabia quem que era o Bob Burnquist, cara. Não, meu Deus, cara! Bob Burnquist eu sabia quem era porque meu irmão não parava de falar dele. Era apaixonado por ele? Tinha posterzinho na parede? Não, meu irmão era isso. Eu só jogava com o Bob Burnquist porque eu pagava pro meu irmão. Somente por não, isso. Pro Digo, tudo é o Pelé de alguma coisa, né, cara? Cara, não, não, só pega, sabe é quem... Ele é o Pelé dos super-heróis, tá ligado? Pelé dos super-heróis. Só sabe quem que descobriu o Tony Hawk? O Pelé, certeza. Não, o Tony Peralta. Só sabe quem que é o Tony Peralta? Sei. É um cara bem divertido, né? Bem Peralta. Porra, cara. Nunca assistiu Os Reis do Dogtown? Os Reis do Dogtown, filma. Ei, já vamos aproveitar, já vamos gravar esse podcast aí. Vamos parar de zoar. Vai, Digo. Anton Frank Hawk, nascido em Carlsbad, Califórnia. Califórnia, cara. Ele era um garotinho que andava de skate e foi descoberto por Tony Peralta, que nada mais, nada menos, era um dos, como se diz assim, é um dos pioneiros do skate, né? Que fazia parte dos Z-Boys, que pra quem assistiu o filme... O Reis Dogtown vai entender o que eu tô falando. Uma das primeiras equipes skate do mundo, assim. Os caras muito foda. E detalhe, que inovaram o estilo de skate. Na verdade, eles eram surfistas, né? E por uma época, assim, de ondas fracas, assim, que eles começaram a aprimorar o skate, né? Daí, então, era o Tony Peralta e mais dois lá, que eu não me recordo o nome agora. Mas o cara já tinha sua própria marca de skate, né? E foi quando ele revelou o Tony Hawk. Tony Hawk ficou famoso, na verdade, ele já era bom, né? Só que ele ficou famoso depois quando ele conseguiu fazer o primeiro salto de 900 graus, né? Completo, é. Sem cair no skate, né? Olha só que bonito, hein? Loucamente. Recorde que, na verdade, outros só se igualaram, né? Ninguém conseguiu. Fez maior. Mas quem chegou primeiro foi ele, né? Quem chegou primeiro foi ele. No X Games de 1999. Só quem consegue fazer o Tony Hawk e o Sandro Dias. E ele brasileiro. Ele foi o primeiro a fazer o looping de 360 graus também. Se não me engano. Próximo que fizer por exemplo, um 1080 ali, ele vai conseguir o nome da franquia pra ele, né? Porque ele foi o primeiro a conseguir, agora o próximo vai conseguir esse aí. Obviamente. Não, mas é que nem o Matt Hoffman. O cara foi o primeiro a bater o recorde de maior salto de bicicleta e ganhou o jogo. Não, porque só isso, porque o Matt Hoffman é uma bosta, né, cara? Não fala assim do Matt Hoffman. Ele só fez isso, cara. Não, vamos ser sinceros. Cara, então, como o foco aqui é game, né? Então, continuando. Tô só quietinho aqui ouvindo a blasfêmia. Era verdade, o Tony Hawk, ele conseguiu fazer os 900 graus depois de 11 tentativas mal sucedidas. Ele ganhou o apelido depois disso de Birdman. Tanto que ele tem uma marca, né, Birdman? Não tem? Não, ele tem a Airwalk. O shape do meu skatinho de dedo é da Birdman. Olha aí, que bonito. Não é nem Airwalk, não é nem Birdman, é Birdhouse. Uma coisa que eu vou falar, assim, esses caras de esporte radical. Não é nem Tony Hawk, não é nem Matt Hoffman. É Travis Pastrana, tá? Desculpa aí. Agora até no rally, né, velho? O Pastrana é aquele negócio italiano, né, de carne gostoso. Envie fracas para 99042, né? Ah, tem um skatista famoso, um dos depois do Tony Hawk que conseguiu fazer os 900 graus foi o Bam Margera, que é um dos fundadores do Jackass. A Bam Margera é loucão. Que lá é psicopata. O cara é muito foda, velho. E ele tem uma marca de skate dele chamada Bam. Depois ela foi banida, né? Banida. Piadinha sem graça. Envio fracas para 998. Ou siga no Twitter, né? Piadas fracas. Vamos criar um perfil, piadas fracas. Então, vamos lá. É só o Zabs que vai postar no Piadas Fracas. O Zabs e Lozoné. Bomba, músicas não? Não, calma que tem o 4 ainda. Ou a gente vai pular o vídeo aqui no Guia Escolher Música. É com o 4 até o Wherever que eu tinha esquecido dele. É, vamos pular o 4 aqui. Eu acho que a única importância do 4 é que ele também saiu pra um videogame chamado... Como é que é o nome do game? Tap Wave Zodiac. É, Tupperware. Tupperware. Tupperware. Tupperware. Pote de plástico? Não, aí você pensa assim, ó, esse nome deve ser de uma empresa lá de Taiwan, né? Aí você vê assim, videogame desenvolvido pela Tap Wave, uma empresa sediada na Califórnia. What the fuck? Aí, enfim, né? É que ele é praticamente um Palm, né? Não é um videogame. 4, apesar de ser um jogo bem criticado, assim, é porque todo mundo compara o 4 com o 2. Todo mundo compara tudo com o 2. Depois que saiu o 2, todo mundo começa a comparar. Ah, não é igual o 2, não parece 2 e tal. Mas na IGN deu 9.3, pera. O 4, como eu falei antes, introduziu o Ben Maguire e tem mais de 35 músicas. É, tem muita música mesmo. Tem música do CDC, tem música de novo do Goldfinger, tem música Metallica, tem um monte de música. Aqui. Sex Pistols, System of a Down, Shine. Então, como o nosso foco é música, né? E o Snake apareceu bem na hora, certo? Lógico, você acha que eu vou perder? Eu chego. Eu que nem falo, eu chego atrasado, mas eu chego na hora. Na hora exata. Já que você tá falando bastante, eu vou pedir pra você fazer o seu primeiro pedido de música. Meu primeiro pedido de música vai pra primeira música do primeiro jogo de Tony Hawk. Ah, que bonito! A música de abertura, composta por Dead Kennedys, Polystruck. Toca aí. A música que eu vou escolher é Tony Hawk 1 também. Superman, do Goldfinger, é um clássico de ska punk. Trombetinhas para todo lado, cara. Punk não, cara. Fala direito, ska, é ska. Eu falei ska punk, eu não falei punk. Entendi só punk, então. Então beleza. Pois é, toca aí Superman, Goldfinger. Enfim, eu vou fazer o pedido da música aqui pra complementar os pedidos em relação ao primeiro jogo, né? E a minha música é a música New Girl, da banda Suicide Machine. Então, toca aí. Então agora vamos para a música do segundo jogo, e eu vou começar pedindo aqui nada mais nada menos do que uma música do Rage Against the Machine, que por sinal esse ano retornou, né? Retornou. Infelizmente isso custou o fim do Audioslave, mas fazer o quê, né? Não, Rage Against é antes do que Audioslave. É bom, mas se for escolher... Cara, as duas são boas, hein, cara, mas... As duas são boas. As duas estão ali pau a pau, Audioslave é muito foda. Continuando. Vamos lá, Rage Against the Machine... com a música que também é a música da abertura do jogo, e pra mim é a melhor música do jogo, entre tantas músicas boas que tem, né? Então vamos lá, Guerrilla Radio. Lights out! minha segunda música, segunda e última música minha, né? Que é a música da banda Papa Roach. E a música é Blood Brothers. Cara, essa banda é muito foda. Eu já acompanho, já trabalho desde que descobri aquela música The Last Resort. Então, toca aí. Também minha segunda e última música do AFI, The Boy Who Destroyed the World. E cara, essa música tem um clipe no jogo que tem o Rodney Mullen, que é muito animal. Nossa, Rodney Mullen, se brincar, ele é mais louco que o Ben Maguire, né, cara? Ele é louco, ele faz Dark Side, cara. Dark Slide. Cara, ele usa Dark... a força. Ele com certeza é Jedi, ele usa força pra fazer aquilo com o skate, porque não dá, cara. Ideia, Dark Slide é você deslizar com o skate no corrimão, né? Do lado da lixa, no lado cheio. Cara, absurdo, velho. Eu só jogava com Rodney Mullen, cara. Vamos postar o videozinho que o Snake tinha passado, né, cara? Que é muito animal. Vale a pena conferir. E o cara manda bem pra caramba, velho. Nossa, é fire aí, toca aí, pronto. Oh, então agora eu vou pedir uma música do Millen Collin. Lembrando que o eu acho legal o Millen Collin, que o Millen Collin sempre prestigia Curitiba, né, cara? Vem todo ano fazer show aí. Então vamos com eles aí de No Cigar. Cara, essa música é muito interessante a letra dela, cara. Bem bacana, tipo... É interessante que ela fala, assim, o cara que é novo no colégio, por exemplo, né? É o cara que ele tenta fazer a coisa, assim, pra se integrar, faz aquilo pra poder se enturmar, entendeu? Assim. Aquele cara, aquele grupinho, assim, os descolados lá, eles fumam, né? Vou fumar também. Uhum. Só que a letra justamente fala o contrário. Tipo, eu não vou ser estúpido o suficiente de fazer o que os outros estão fazendo, tá ligado? Não vou fumar porque, é legal. Não. Os caras trollam ele foda. Exatamente, e é muito legal, cara. A Millie Collin me apavora a trilha sonora inteira desses caras. Pois é, então, eu aqui, Forever Alone, no terceiro jogo, escolhi a minha musiquinha clássica. Não tem muito o que falar, né? Motorhead, Ace of Spades, toca aí. Yeah. If you like a gamble and as de espadas, cabeça de motor, velho. Cabeça prometo. De motor, cara. Eu sempre pensei isso, não é? Nunca falei. O bacana do jogo é que eles, tipo assim, eles eram bem ecléticos quanto a banda, assim, né? Eles pegavam bandas novas e bandas old school, assim, né? Mas eles misturavam muito rock e punk. Se você for ver, ele pega todas as tribos, assim, de skater, né? Até os hip hops, assim, que eu acho que ninguém mencionou nenhum, né? Mas eu acho assim, mesmo que eu não goste muito de hip-hop, hip-hop dentro do jogo, ele combina muito bem. Eu consigo ouvir o hip-hop dentro do jogo. Dá o clima no jogo, né, cara? Dá o clima e daí você vai de boa. É de rua, né, cara? É bem esse clima mesmo. E tem uma música que é legal, que os caras fizeram um mashup total desse estilo, assim, de skater roqueiro e skater hip-hop. Tem uma música que é com o Public Enemy e o Anthrax, cara. Mas eu continuo achando que essa é uma das músicas que no jogo a gente consegue ouvir e fica muito foda e combina total com o clima, mas que fora do jogo a gente tem aquela vontade de pegar pra ouvir. Sim, cara, quase todos os feats que o Public Enemy faz com bandas assim de rock fica muito foda. Só eu pedi música do quarto, né? Porque eu sou uma pessoa especial. Ou não. Como já dizia minha mãe. Então... Pessoas, antes que vocês pensem, especial ele não tem síndrome de Down, não, tá? Não, é especial, ele só porque ele é bonito, assim. É, exatamente. Ou tem pinto pequeno, sei lá. Pode não, ser. Pinto pequeno é o Javão, velho. Ah, é verdade. Porra, é verdade, olha só. Eu me lembro. Quê? Ah, vamos tomar muito esses cus, velho. Vai lá, continuando. É, pra minha primeira música eu quero pedir US Bombs, Your Country. Sobre essa música. Ela é legal de ouvir quando a gente É muito country mesmo, né, cara? Você vai vendo que no andar dos jogos a miscigenação de músicas aumenta muito mais. Direitos autorais que se dane, a gente paga eles. É verdade, mais ou menos isso. Bom, e minha última música, The Distillers, Seneca Falls. Outra música excelente pra jogar, dá um clima legal no jogo, mas que particularmente eu não ouviria fora. E esse é o 26º episódio. Se a gente falou qualquer besteira, né, você pode deixar um comentário aí pra nós. Mande também as suas histórias com os jogos da franquia, né. Deixar uma dica pra gurizada mais nova aí que anda de skate só pra impressionar as meninas. Aí eu digo, funciona, hein. Bem, mas já que eu digo coisa de ter uma dica, eu vou passar outra dica de um vídeo. Tem três partes, que é da produtora que fez o Tony Hawk 1, se não me engano, que é a 411, que é todos os acidentes de skate, cara, e é muito legal. Ah, é, a 411 é famosa, cara. É, e também tem um... Já aproveitando o assunto, já que estamos falando de esportes radicais, né, não sei se a gente vai ter oportunidade um dia de falar de jogo de bike. Eu acho que não. Não, tem uns vídeos de bike que são muito massa, cara, tipo, da... Meu nome é Road Fools. Da Props, cara, é muito legal, é muito bom. Road Fools é a série mais famosa, assim, de no segmento de bike, né, e de skate. Tinha uma outra que eu assistia também no canal FX, eu não me recordo o nome agora, mas num próximo Old School, alguma coisa, eu deixo um link também. Então, ficamos por aqui. Obrigado a todos que participaram, né? Excel, Digo Coulson, Snake e Javan. É Excel duas vezes, né? Porque é, o Excel duas vezes, né? Tem a versão 2010 e a versão 2007. Na sua cara! Eu fiquei imaginando o cara chegar ali. Pra finalizar, Village People INCA. Nossa.